cause it would take a whole lot of medication to realize what we used to have, we don't have it anymore. Todo mundo ama a maior rede internacional de rádios, Target Radios. Tudo bemzinho por aí, baby? Na paz de Deus? Eu espero que sim. E por aqui, Ricardo Borges. You got Richard on the best stations. Acompanhamos o Pop Hits da Tarde com os 5 sons mais votados no portal targetw.com, referência para o mundo. E o primeiro lugar do Pop Hits da Tarde vai para Bruno Mars, It Will Rain. No posto de número 2, Rihanna and Calvin Harris, We Found Love. Terceira colocação para Adele, Someone Like You. Número 4, Tyle Cruz and Florida, Hangover. E na quinta colocação, Katy Perry, The One That Got Away. E é claro, baby, pra noite tudo pode mudar. Decida o que rola aqui no Pop

Rede Internacional Target Radios. Referência para o mundo.